Dragon 577, controle 1 no 9 decimal 355574 transponder. Autorizado, Emel, nível 120, temporada 10 com curva direita, saída coral, via voo 577, 1935, prefeito do controle, 5574, o transponder, o trip 54, o notícia. Confirmando o trip, parte 3. Afirmativo, parte 3. Chama pronto, puxa o estrangeiro. Parte 3, posição 3, chamará o trip 54, notícia. Autorizado, táxi até a Papá. 013, autorizado na LS, porta estabilizada. 2000, 013, tá autorizado na porta estabilizada. Tá, 3, 1, 0. Trip 5219, Sami Recife, indo 26 decimal zero. 26029, obrigado, tá bom. Então, tá, pra apresentar o táxi, pra ter dado o seguinte para o 2, no 3, lá do... Afirma, tio. Faz o 4206, seu solo no 1, no direito, no 2 e no 9, boa tarde. Tá 3145 com uma centena, 3,50, tá na Guarulhos. 3145, livre até o ponto de espera, 18.63. Ponto de espera, 18.63, 3145. Fala, boa tarde, 4206, boa tarde, 4206, portão 3, Alfa e Juliette. Gente, Alfa e Juliette, portão 3, 4206. Grau 07. Boa 612, Tank Flight Level 050, Mari Arrival. Confirme. Posição. Vitor Kilo Delta, passe um pouco à frente, aguardando a aeronave para ingressar, ok? Não, no 7. Seu solo foi azul no 2. Charlie Foxtrot, Charlie, ali mantém um no 7. Então 3145, mantém o ponto, espera. Bono 755 da colada 13, controle 11935, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço. Controlador, boa tarde, 3190. Boa tarde, 3190, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai. Salvador, boa tarde, voo 1755, decola. Golo 755, contato radar, da Paranide de voo 360, saída da EL. Da EL 360, unido, voo 1755. Então 3190, livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, 08, mais. Pouso autorizado no 0, então 3190. Lima Kilo Zulu, desça para 4 mil pés. Correção, 3 mil pés. Senegal da 013. Livre, Lima Kilo Zulu. Voo no 601, desça para nível de voo 060, via chegada bom. Mantenha a posição aguardando liberação do eixo. No 45 ali mantém posição no zero. Charlie Foxtrot Charlie, livre da colagem no 7, vento 1 no 40 graus, 07 nós. 3190, solo 17, direito no 219, boa tarde. 219, boa. 6720, agora cópia Galeão, 360, tem que ativo. Confirme a matrícula do Web. Web 6720, Galeão, 360. Seguinte, aguarde cópia. Aguardando, a saída prevista, Arbor. Obrigado. Prossegue de Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para o 1935, obrigado e bom dia. Tule, boa tarde, Papa Romeo, Charlie, Fox Trot, Charlie. 1935. Boa tarde, 3567 para Brasília, agora no Costa. Estado Radássula para nível voo 400, autoridade direto Leda. Nível 400, direto Leda. Charlie, Fox Trot, Charlie. Golno 612, informa a velocidade indicada. Boa, chegou. Boa, 612. Golno 755, sabe Recife, ano B5, decimal 1, ou no 33, decimal 25. 251, 3325, Golno 755. Golno 601, informa a velocidade indicada. Golno 601, reduza para 2209. Informa 220, Golno 601. Informa que é o número 3 na aproximação, Golno 601. Charlie, quatro razão de subida. 2.500 pés por minuto. Sim. Gol do 612. Correction. Go 1612, descend to 2000 feet, 281013, clear the last final flight status. Roger, 1612 complexo final, semi torre no 8 decimal milha. 5 litros da colágeno 0, vento no 50 graus, 07 nós. Tana 3567, cópia. Ilha 340, via peso Luno 7, decola pista 10 com curva direita, Arbor, Elefa, o Fito, 1935 e 5001. 612, reforma e fixe. Vale. Golno 601, reduza para 2009, desça para 4.000 pés, que negar no 03. 200, Golno 601, adicional 03. Bate tudo, 203, parou para o Tibeca acionamento. Autorizado, Trip, chame táxi. Autorizado, Tibeca acionamento, chamará para o táxi, o Trip, 545. Salvador, Tá 3145, boa. Tá 3145, contato radar, para nível de voo no 60, saída da EL. Restrito no 60 da EL, Tá 3145. Possibilidade de voar da EL por 3145? Negativo, Tá 3145, contra o perfil da carta. Certo. Gol 10, correção, 1601, desça para 3.000 pés, que negar no 03, reduz a velocidade para 1809. Redução para 1809, descendo para 3.000, gol 1601. Posicionar 6143, desça para nível de voo 050, chegada, bom. confirme. Autorizado, bom, seu sinal é 6143. Salvador, Tripe, 541-564, a bordo, 2 horas e 50 minutos de autonomia alterna, Salvador, tá pra fora, tá? Está livre até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chama 286-1013, ajuste. 3 ataques em frente via Índia, no ponto de espera 186, torre, 1013, ajuste, Tripe, 541. Solas 2 meia direito, 1219, boa tarde. Agora 18 horas, é um Boeing 732 nacional. Desce para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal leste, porta estabilizado. 2000 e a leste autorizado, com o mar estabilizado, poder informar a distância do Boeing? 6 milhas, gol no 601. 6, reduzindo. Go 1612, complete final, contact tower frequency 118, decimal 6. 118, go 1612. Papá Romeu Charles Fox, Romeu Sami, centro Recife, 125, decimal 1, 133, decimal 25. 1251, 133, 25, para o Charles Fox, correto? Correto. Foi 1012. Mantenha o ponto espera, eu atendi, trip 514. Mais escuta para siga. Autorizado Galeão, 360, sua rota é a Zulu 10 e após conforme, decolando da 10, que será curva direita, saída da El. Da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle 1 no 9 decimal 35 e 5006. Só confirme fazendo a saída da Neo LED Bridge para Upper Zulu 10, ok? Avião ativo. Quando foi solicitado antes a saída, eu não tinha ainda o seu plano. E foi confirmado aqui a Upper Zulu 10. Então sairá na Daeleda Bridge. Ok, então Galeão 360, decolando da 10, curva direita, Daeleda Bridge, Upper Zulu 10. 1935 é o controle, 5006 é o transponder, abjet 6720, portão 7. Afirmativo, chame pronto, puxa acionamento. Hotel Fox Whisky, prossegue. Aguarde, trip 5415. Autorizado, gol no 601. Gol no 601, reduza para aproximação, complete final, Sam Torreno, noite decimal mínimo. Reduzindo, 18,5, gol no 601. Sam 3145, Sam Recife, 125, decimal 1, ou no 33, decimal 25. 601 no ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Mas era pista livre, vou no 601. Cessna 6143, desce para 3000 pés, que negar no 0 no 3. 3000 com 1003, Cessna. On to underground at T30, call 119 decimal correction. 121 decimal 9. 121 decimal 9, 121 com fins de após direto. Decola da pista 10, com curva à direita. Sai na Arbor, Elefa. Controle 119 decimal 35 e aciona 5474. Confirme apenas se decola da 10 ou no 7. 601, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 08 mais. Livre pouso na 10, gol 1601. Ground ball, 1652. No 43, desce para 2000 pés, que negar no 0, no 3, autorizado na leste, aposta estabilizada. Reportará estabilizado, 61 no 43. Arbor, Elefa, reporte pronto para acionamento. Confirme seu estacionamento é parte 3, aviação geral. 0. Direito 219, boa noite. Direito 219, Colombia 01. Trip 5415, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 07. Bruno, prossiga na Alfa, ingresse Juliette, ponto 4. Alfa, Juliette, Pro 4, Colombia 01. Go 1612, April 1, stand 08. Azul 4206 para Recife, pronto cópia. Autorizado, Azul, Recife 370, apelo ISC 58, decolagem no zero esquerda, Pucaracaju. Controle em 11935, aciona 5575. Correto, 5575, chama pronto, puxa. Os 35, boa tarde. Estimativo tá livre, chama então. O pés acendendo pro 0120 na sua escuta. 354 no 5, contato radar, da Paranigi, voo 120, sai da Coral. 120, sai da Coral, 354 no 5. 2 de julho, estabilizando, 6143. Você não é 6143, complete sinal, Sam Torre, no 8 decimal 1. 86, obrigado, até daqui a pouco. Entendi, confirma. Salvador, o Sané 6143. Sané 6143, 43, livre pouso no 0, vento no 5, 0 grau, 07 nós. Livre pouso, né? 61 no passeio. Voo no 273, desço para nível de voo 050, chegada bom. Salvador levando 3, 856, 856 para a cópia, está pronto? Pronto. Recife autorizado 390, via Peruísque 58. Decola no 0 esquerda, Puca Caju. Uno no 935, 5576 transponder. Correto, pronto. 3567, estacionado para o site pronto, PV28, 3, autorização de 5 horas, com fita alternada, Botana 3567. 3567 via Pátio Índia, no ponto de espera 286-1013. Pátio Índia 2013, no ponto de espera chamatório, Botana 3567. O tráfego que chamou para táxi do Pátio 3 para o Pátio 5, confirma a matrícula? Zulu está autorizado até a saída do pátio, aguardando passagem do Airbus da TAM para prosseguir até a Quebec.